Sucesso, Salinas! Que prazer imenso estar com vocês aqui! Festival Mundial da Cachaça! Joga a mão pra cima! Vá! Vá! Vá! Vá! Na tua lixeira! Mas só parou pra lapidar. Tamo junto, um beijo, minha linda. Obrigado pelo carinho. Sucesso! Eu botei de luva e com as madames chinas. Lancei a Sérgio Galacos e a Duda Lina. Valor e reluzente não se apagou. Lembrando que agosto tem turnê dos Estados Unidos, hein? Pra ela não tô 100%, mas alguém tentou. Eu tenho. Joga a mão pra cima, vai! E eu tô com o Diego. E eu tô... Alô, meu prefeito Zé Fred, um abraço! Vá, vá, vá! Eu disse eu tô com o Diego. Eu tô solteiro. X Produções 71993450006. Joga a mão pra cima e faz o L. Faz o X. E avisa pra geral aí. Eu tô voltando. Por 18. Um beijo. Eu fico super feliz quando vejo criança no show. E hoje estou vendo a criançada toda pra cima. Obrigado, criançada, vamos lá! Eu vou pedir do pai com as madame chinas. Porque criança é um carinho de verdade. E ouro reluzente não se apagou. Obrigado, Salinas! Festival Mundial da Cachaça! Sucesso! Vá! Vá! Eu disse eu tô com o G. Alô, pirata! Meu ex tá aí, preparado? Joga a mão pra cima! Vá! Vá! E eu tô com o dinheiro na tua LX. Joga a mão pra cima! É. Primeira rachadeira do Conselho de Qualidade, Som Livre! Os paredões. Joga a mão pra cima. Então faz o L, faz o X. Ou faz o L, ou faz o X. Sucesso! Que energia maravilhosa é essa?